meia da estação, a folha seca decorando o teu chão. No inverno cê teu vinho e cobertor, o chocolate quente feito com amor. Eu quero estar nas quatro estações com você, yeah. Com você, yeah. Eu quero estar nas quatro estações com você, yeah. Com você, yeah. Eu quero estar nas quatro estações com você. As sete melhores volta a qualquer momento, só aqui na sua rádio.